O rapaz acorda assustado ao receber a ligação de uma escola. Alô? Alô? Alô, seu João, olha, eu sou o diretor aqui da escola Eugênio de Abradibes e eu tô ligando pra informar pro senhor que eu vou suspender o seu filho porque não dá mais, o menino é muito mentiroso, viu? Meu, ele mente bem então, viu? Porque eu nem chamo o João e eu nem filho tenho.